criminal, criminal, criminal, criminal. Mano, eu nasci desse jeito, o homem ferve a vida sem medo. Criminal, criminal, criminal, criminal. Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito. Onde vem as notas, onde vem as joias? Madrugada, o trem bala na estrada. Era tão criminal, o carro, bicho. Não vê nada além dos vidros. Desacato é um negro rico, com porradão de ouro de um quilo. Advogado com cachê de artista, piranha querendo ganhar mídia. Para o contato dentro e fora do crime, mas na atividade com quem se aproxima. Por isso eu mantenho o quadrado, por isso eu mantenho a visão. Por isso eu tenho atirador, por isso eles fazem plantão. Por isso que nós incomodamos, por isso nós é imortal. Por isso minha vida é mais cara, por isso eles falam que eu sou criminal. Gostosa mamando, tentando expulsar o meu ódio. Essas ruas dependem de mim. A raiva atrapalha, preciso ser lógico. Que quem é de fora não entende e acha que falamos por código. Eu não aceito perdão, prefiro pagar seu velório. Toda semana alguém é expulso por não entender esse jogo. Toda semana um polícia gritando, perguntando se eu me envolvo. Meu dinheiro é igual pisto, multiplico e divido pro povo. Bandidismo por necessidade, a cidade precisa, eu resolvo. Três pretos milionários, donos do próprio negócio. Isso é raro, igual pai presente. Eu sou feito de algo diferente. Minha presença é quase a bandeira. Tô no topo, nego te esperando. Eu sei que cê chega, eu sei que cê chega. Seis anos de pretos no topo, e ainda tem branco falando besteira. Criminal, criminal, criminal, criminal. Mano, eu nasci desse jeito, o homem ferve a vida sem medo. Criminal, criminal, criminal, criminal. Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito. Essa eu compus numa Lamborghini, cortando avenidas de Miami. Mas já escrevi cortando maconha pro boy que sempre vai pra Miami. Fiz minha carreira cortando a onda de quem passa férias em Miami. E corta pela metade a vida de quem nem sabe onde é Miami. Imortal, imortal, não que eu não vá ter um funeral. Mas nas ideias vão me manter vivo, ainda que me atinjam com parafal. Tipo, eu vi um mano livre dentro da cela e um mano preso no carnaval. Era o meu até na quarta de cinzas de manhã. Ressaca moral. Nós nunca tá em cima do muro, porque ela de cima do murro. Daqui eu tenho mais visão de mundo, sempre do lado certo eu não corro. Achei que era o valor do meu carro, só que hoje eu entendo seu choro. O que nós conquistou é mais caro. Tanta gente cantando em coro. Tamo pronto pra tomar de volta. Põe pra dentro da blusa seu ouro. Esse brilho aí no seu anel é o brilho do suor do meu povo. Pelo seu filho eu digo de nada. Vai ser o menor menos escroto, porque cresceu ouvindo meus papos. E não tô falando nem da pipô. Ela diz que meu cheiro existe. Tu não entende porque ela te evita. É porque tu só pensa em contrato. Quando algo dá errado tu grita. Eu mesmo que no pouco sou grato. O medo já foi falta comida. Hoje tem restaurante querendo dar meu nome pro prato. É coisa da vida. Criminal, criminal, criminal, criminal. Mano, eu nasci desse jeito, o homem ferve a vida sem medo. Criminal, criminal, criminal, criminal. Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito. Criminal, criminal, criminal, criminal. Mano, eu nasci desse jeito, o homem ferve a vida sem medo. Criminal, criminal, criminal, criminal. Ela diz qual foi esse preto, ele diz meu ouro parece suspeito.